Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Lenhadores. Hoje com um tema bastante empolgante, que é sobre amizade, algo bem importante na nossa vida. E mais uma vez, nós temos aqui um convidado. Então, Carol, apresente ele. Nosso convidado hoje é Netinho, meu melhor amigo, um dos melhores amigos, que eu chamei aqui pra estar comigo. Calma, gente. E eu queria fazer duas perguntas que costumamos fazer aos nossos convidados. A primeira é, quem é Deus pra você, Netinho? Bom, Deus, pra mim é tudo, né? É a força que gira o universo. E quando ele olha pra você, o que ele encontra? Um poço de bondade, você sabe disso. Ai. Pessoal, é com muita satisfação que a gente vem aqui comentar esse feedback que vocês têm com a gente a cada novo programa, né? O último programa que a gente fez falou sobre o cristão universitário, foi um dos programas mais vistos até hoje aqui. E eu vou trazer o comentário de duas pessoas que comentaram aqui, que foi um de lá de onde eu curso minha universidade, que foi feita pelo Douglas Silva, que ele comentou que realmente religião é assunto bastante delicado lá em Ecomp. E outro foi de um ouvinte de longe. O nome dele é Arthur de Souza, que ele fala que já está no oitavo período e confirma que muitas das vezes depois da aula ele discute com os professores sobre que Deus preenche do vazio. E confirmando aí, né, se você é de outro curso e quer comentar um pouco sobre como é a relação com Deus lá na sua universidade, fale também, dê sempre esse feedback pra gente. É isso aí, pessoal. E para dar continuidade ao nosso programa, vamos falar agora um pouquinho sobre o toco da semana. Carol, com você. Ver meu toco foi bastante constrangedor. Eu tava esse final de semana, como foi dito no podcast passado, eu prestei vestibular. E quando eu tava fazendo a prova, eu tava tendo uns probleminhas no estômago. Quando eu sentei pra fazer a prova, minha barriga pensou bem, bem estranho e prolongado, né? E logo aí o pessoal olhou logo pra mim, assim. E eu baixei a cabeça quieto, porque e meu tô no silêncio e eu engafeto. Aí a mulher vira pra mim, a fiscal, e fala: boiê, só daqui a uma hora, viu? Aí eu não fiquei sem saber o que falar. E o engraçado foi que o pessoal olhou, e claro que a gente vê aquela risadinha escondida, né? Mas depois de uma hora eu realmente levantei pra ir no banheiro, mas não foi nada demais. Eu levantei só pra respirar mesmo, mas o pessoal acabou rindo, porque lembrou do comentário que a fiscal tinha feito. Então foi bem constrangedor isso aconteceu comigo, foi tenso. Silence! Bem, mas toda semana foi uma semana de provas, que só isso já deve esclarecer muita coisa. Já que todo mundo tá falando de prova, de semana de prova, de universidade, também vou comentar uma prova. O meu toco da semana foi uma prova de matemática que eu não sabia de nada e eu precisava da nota pra ir pra final. E aí eu comecei a meditar o que fazer pra tirar uma boa nota na prova, já que não tinha pego o assunto nada. Aí eu fiz uma pressão psicológica com o professor. Professor, essa prova vai ser consulta, né? O professor olhou pra mim com aquela cara de bravo e falou: não, Thiago, não vai ser consulta. Tipo assim, vai sentar. Mas eu persisti: professor, eu posso dar uma olhada na prova? O professor, com a maior cara de ironia, pegou a prova, levantou e falou: tô satisfeito. Aí o professor: uma prova dessa, e o senhor quer que faça individual, o senhor tá sem noção, o senhor tá querendo que a turma toda não vá nem pra final. Ele olhou pra mim e falou: Thiago, vá sentar que eu vou distribuir as provas, a prova individual. Professor, tô vendo que o senhor tá querendo prejudicar a turma. Ele: pessoal, a prova vai ser em dupla. Eu tenho um toco também em relação à universidade, uma matéria que eu tava fazendo, e aí eu precisava fazer um relatório, e o relatório já foi adiado 4 vezes. E finalmente o relatório foi feito, eu acho que não foi muito bem, mas finalmente esse peso de, meu Deus, e agora, o que a gente ia fazer e tal, foi finalmente saiu assim das costas, né? E porque eu sempre penso assim, velho, se dá pra fazer, faça, se não der pra fazer, fique de boa, e tente numa próxima oportunidade recuperar aquilo. Mas finalmente já consegui me livrar disso. E é isso, esse foi meu toco. Bom, meu toco da semana foi que uma cola de sapato caiu no meu chinelo e acabei colocando o pé e colando. Então naquela hora bateu um desespero, mas eu consegui tirar o chinelo do pé. Que cola que era, rapaz? Não era super ruim, não. Era um pouco mais forte, mas é isso. Dá pra ter uma noção um pouco do negócio. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o toco do dia do amigo. Tava vendo, a gente vê nas postagens tudo, melhor amigo do homem, cachorro, cão, vira-lata, e cada um dando seu beijinho. E a semana foi a semana do dia dos amigos. E eu não vi sequer uma postagem no Face, Twitter, sei lá, alguém falando, hoje é o dia do meu cachorro. Todo mundo homenageando sempre um amigo próximo, esquecendo o melhor amigo do homem. Pra homenagear também o dia do amigo, eu queria dar, falar também um toque em conjunto, que foi que aconteceu comigo e meu amigo Neto. A gente já tava sério, né, mano? Nessa época, a gente era uma pessoa que não alimentava direito em casa pra poder se alimentar na escola. Mas esse tempo, eu tava servindo sopa, eu acho que a gente botou uns 3 pratos de sopa com pimenta. Mais, né? Foi mais. Acho que bateu o horário, a gente continuou lá na cantina. Tinha moral. A gente foi comendo na sopa, uma delícia, pá, comendo um gosto de feijão, aquele gosto de todas as comidas da semana, em um lugar só. E a gente foi comendo essa sopa, depois a gente foi dar um rolê na escola. Maldito rolê, que não sei descobrir a verdade. Acabou descobrindo o quê, caramba? Acabou descobrindo que os meninos da quinta série, pra se vingar, não sei, da oitava, da elite, do topo da cadeia, eles pegavam e faziam xixi dentro dos pratos. E por mais que lavasse, ficava nojento, velho. Isso, né, e era no copo também, e a gente acabou... se frustrando, nunca mais a gente merendou na cantina de escola. E a gente só lava, a gente lava direito, mas a gente via que era só passar uma água, né? Então a gente ficou bem... É, cara, que nome. Esse foi o nosso toco da nossa vida, né? Eu quero também contar um toco, galera. Deixa eu contar aqui. Quero falar de... Dois tocos. Eu quero falar de Amaury, irmão de Neto. Toca não, Thiago. É sério, é um toco muito massa. A gente tava um dia na lanchonete, chegou duas meninas, e a Amaury, como sempre é galanteador, me chamou e aí, Thiago, vamos encostar ali, vamos conhecer as meninas. E eu todo meio cismado, sei lá. Primeiramente disse não, mas depois eu acabei concordando. A gente chegou lá todo empolgado, a Maurinho. Oi, meninas, a gente pode conhecer vocês? A menina olhou assim com aquela cara legal, parecendo que ia dar um sim, falou não. Essa última semana, dia 13 de julho, foi considerado o Dia Mundial do Rock. E para não deixar esse dia passar em branco, vamos prestar uma homenagem aqui no programa. Como uma homenagem pessoal ao Dia do Rock, eu faço isso todos os anos. Eu escrevo no meu braço as minhas bandas favoritas, para que todo mundo que esteja convivendo comigo veja que eu também sou muito fã deles. E é isso. Minha forma de comemorar o dia do rock, claro que pra mim não pode passar nada, que eu também gosto muito. Eu fui num festival que teve vez entrando ao lado do Colégio Intelecto, e meus colegas também fizeram a organização, os mesmos que fazem a organização do Feira Nós, alguns, fizeram este movimento, trouxeram 6 bandas, que começou 4 horas, foi parar umas 3 da manhã. Eu fiquei até mais cedo por causa do vestibular, mas foi muito bom, onde não teve brigas, sabe? Foi uma coisa bem legal, e a gente também pôde estar prestigiando bandas de Salvador, cover de Ramones, e teve outras bandas, enfim, foi muito massa mesmo. Eu homenageio bandas de rock durante todos os dias do ano, não tenho uma data específica, mas eu quero enfatizar um pouquinho sobre a Oficina G3, que é minha banda gospel predileta, e durante a semana todinha eu acordo ouvindo a Oficina G3, Humanos. Não sei, que minha mãe às vezes pergunta se eu tenho alguma coisa na cabeça de ouvir um rock pesado desse com um despertador da manhã, mas é isso aí, é a minha homenagem, eu tenho um rock. E você, Netinho, homenageou o dia do rock de uma forma? Neto é pagodeiro e gosta de arroz. Eu não fiz fiz nenhuma homenagem também, porque eu não sabia, mas uma coisa que eu queria assim que acontecesse, principalmente pro rock gospel, é que uma banda que eu curtia quando era menor voltasse à ativa como era. Que é a nossa querida banda, Cats Barnet. Cats Barnet. E fica agora só os sons antigos. É tal nobre. E assim vai. Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre o tema de amizade. Claro que esse programa chegou um pouco tarde, mas falar de amizade nunca é tarde, né? Até porque amiga é pra todo momento. Eu vou te guardar embaixo de sete chaves. E a gente quer começar a discutir sobre o que é pra você um amigo. Eu mesmo, assim falando, eu tenho uma dificuldade de definir o que é um amigo. Eu tava, por exemplo, falando com meu primo, aí, Júnior, que participou do programa sobre o capitalismo, eu falei assim, aí, man, quem é o seu melhor amigo? Aí ele falou que eu era o melhor amigo dele. Aí eu falei assim, não, pô, eu sou o teu primo. Amigo é aquela pessoa que você não tem nenhum laço, não é colega, não é nada, e você é coisa. Porque eu defino assim. Caso de vocês, como é que vocês definem que a pessoa é amigo ou se não é amigo? Eu acho que amigo é um tradutor, porque, assim, você não precisa falar pro amigo. O amigo sabe o que você tá passando, sabe pelo teu trejeito, que tá se passando. Pode ser primo, pode ser parente, pai ou mãe, pode ser qualquer pessoa, entendeu? Que tenha esse tipo de igualdade. Eu mesmo, eu tenho vários amigos que estão rodeados de amigos, Thiago, Neto, meu amigo Lucas também. Alguns, claro, têm uma intimidade maior. Netinho mesmo é um amigo que eu tenho desde pequeno, e a gente sempre teve essa afinidade de traduzir sentimentos e se importar com outro, apesar de distância, mas saber o que o outro está passando. Eu acho que isso faz parte da amizade, né? Interessante que tem pessoas que às vezes falam, ah, eu não tenho um amigo. Teve uma vez que eu tava conversando com uma colega, ela relatou isso aí, eu não tenho um amigo. Eu parei pra meditar, ela não tem um amigo, e eu não consigo decifrar, distinguir qual é o meu melhor amigo. Porque eu tenho tantos amigos e pessoas tão próximas que é difícil de saber. Às vezes eu falo, ah, meu melhor amigo é fulano de tal. Mas tem fulano de tal também, tem fulaninho, tem... Então é difícil saber realmente qual é o melhor amigo. Eu sei que tem alguns que a gente sempre vai ter uma afinidade maior, vai andar sempre mais junto, mas tem também aqueles que é sempre presente. E independente da necessidade, sei lá, ligar ou estar perto, qualquer coisa, ele tá ali pra nos ajudar e dar o apoio necessário. Eu falo assim em relação à questão de se for colega ou primo eu não conto, porque essas pessoas são pessoas que você precisa se relacionar querendo ou não. Entendeu? É, era. Sabe? Não, porque eu sou obrigada com vários primos. E eles são meus inimigos. Amigo é amigo, companheiro é companheiro. Nada corrompe o coração verdadeiro. Amigo é amigo, companheiro é companheiro. Nada corrompe o coração verdadeiro. Amigo que é amigo de verdade. Ajuda a qualquer custo, sempre com humildade. Olho para trás e faço a reflexão de quantos já se foram e os que aqui estão. Amigo de fé do fundo do coração, amigo da onça que só traz decepção. Saiba escolher sempre suas amizades, saiba enxergar quem é amigo de verdade. Se for discutir uma visão mais antiga, eu concordaria com o Neto, aquela que onde uma família toda vivia em uma aldeia, por exemplo. Porque ali todos eram obrigados a conviver e tinha cada um sua função e teria que ter, querendo ou não, um certo convívio. Mas hoje, como a gente vê parentes distantes, parentes próximos, eu acredito que independente de ser irmão, primo, qualquer coisa, a gente pode decretar como melhor amigo. Porque independente um do outro. Assim que nem o cara tava falando mesmo. Não, quem o Thiago tava falando. Definir como melhor amigo é aquele cara que você conta a parte sentimental. Eu acho que melhor amigo é o cara que você conta a parte do tipo, por exemplo, você brigou com seus pais, ou então você tá numa situação financeira complicada, algo do tipo assim, entendeu? O melhor amigo é aquele que você vai buscar pra poder falar isso. E quando é que você acha que um grau de coleguismo chegou à amizade? Quando você... alguma coisa que te constrange. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Quando você dá um pulo na frente da pessoa. Quando você... você não tem mais vergonha de falar nada, fazer nada frente a seu amigo. É verdade. Acho que aí não, é. Eu acho assim. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que essa questão de impune, não sei lá também. É questão de educação. Eu tô falando agora de dizer isso, né, Carol? Não, jamais. Então quer dizer que Neto e Carol, um solta e outro corresponde. Calma, Lucas. Gente, falando sério, em relação à amizade, essa semana eu fiquei meio pensativo. Meu patrão já tava trabalhando, a gente fala patrão porque é gerente, mas ele tava trabalhando com a gente já há mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos. E ele agora tá voltando pra terra dele, que é no sul da Bahia. E ele, no seu discurso de despedida, ele tava falando uma coisa interessante. Que a gente faz as amizades hoje, é uma verdade dura de pôr em prática, mas é verdade. A gente faz a nossa amizade hoje, tá aquela amizade toda, todo mundo amigo ali conversando. Mas quando se distanciam do, por exemplo, vai pra uma cidade distante, por mais que nos primeiros dias passa a ter contato, ter tipo contato frequente, ou quando se encontrar, a amizade parecer ser a mesma, mas nesse intervalo, essa pessoa vai passar a não existir, vai aos poucos sendo esquecida. E a gente tem aqui exemplo de muitos amigos que conviviam entre a gente, Carol sabe disso, né, também. Pessoas que conviviam com a gente, saíam com a gente todos os dias e hoje a gente só vê de vez em quando, vem visitar, ou às vezes a gente vai também. Mas na maior parte do tempo, passa por desapercebido, passa por esquecido. Meu amigo se despediu esta manhã. Meu amigo. E também tem muita questão de amizade assim, que é mais por interesse, velho. Eu não acho que rola muita questão de amizade por uma questão de interesse. Claro que é questão de sobrevivência também, mas por uma questão de interesse. O que é que vocês acham? Vocês confessam que algumas amizades de vocês são por interesse ou todas as amizades de vocês Eu confesso. Eu já comecei uma amizade por interesse e depois virou amizade de verdade, porque conheci mais a pessoa. Mas isso acontece. Ô, Neto, eu não sei se posso dizer por interesse. Por exemplo, em uma empresa a gente vai ter vários colegas e vai estar cada um ali com o objetivo de apresentar melhor o trabalho. E a partir disso aí começa a desenvolver, além de coleguismo, vai criando um vínculo tão grande. Por exemplo, eu tenho um amigo que começou como colega na empresa e hoje é amigo, Oséias. E no início a gente tinha um interesse, não sei se é isso que tu quer dizer, que era um objetivo comum da amizade. Hoje a gente pode ter amigos, por exemplo, no podcast, a gente só tá com o interesse um e o outro de fazer sua divulgação e prestar isso aí. Você pode criar um vínculo de amizade maior e essa pessoa passar fazer parte de sua vida. Mas o verdadeiro amigo mesmo, eu acredito, é aquele que, por mais que o tempo passe, que as coisas aconteçam, sempre vai ter um sentimento. Então, ontem, voltando ao assunto que tava falando da distância, tava conversando com Priscila, ela tava dizendo que, independente dela tá longe, tá em Salvador, e até aqui, em São Estevão, a amizade da gente nunca muda, e já mudou várias delas, a amizade dela, com outras pessoas aqui, mas a gente sempre tenta manter o contato pra não perder a amizade. Em relação a Priscila, ela já fez parte do programa, que eu acho que vocês já conhecem um pouquinho. Eu acho que nossa amizade aumentou um pouquinho mais depois que ela tá fora. Porque quando ela vem, aparece, tipo, a gente é obrigado a sair, é obrigado a fazer as coisas. Obrigado, vamos ver essa palavra. É sério. Priscila tá aí, gente. A gente não pode perder essa oportunidade. Vamos pra pizzaria, vamos pra qualquer outro lugar. Quando ela morava aqui, a gente não dava tanto valor à amizade. Priscila tá aí, ela, Eu costumo falar com alguns amigos que... Amigos que eu fiz recentemente, assim, que... Você se torna amigo depois de passar por algumas situações complicadas. Que eu tava falando, eu, por exemplo, assim, observando uma pessoa falando assim, pô, eu gosto tanto da sua amizade, mas nossa amizade não é profunda. Nossa amizade é uma amizade de simplesmente sentar, conversar e tal. Você nunca, sabe, eu nunca passei por uma situação difícil e te liguei pedindo pra você me ajudar. Você não gostou de uma situação difícil também, pedindo pra ajudar. Mas quando esse tipo de momento, essas coisas acontecem, muita visão de pessoa assim é mudada. Você quer ver um negócio? Um colega meu falou na universidade que ele tinha uma prima dele tinha um noivo e ele não gostava dessa pessoa e tal. Só que aconteceu uma vez do avô da família dele ter um problema de saúde. E a única pessoa que se mobilizou pra que aquele avô seja atendido, sabe? Que tivesse um bom atendimento, assim, em relação à questão da saúde dele, foi esse cara que ele não gostava. E nesse momento, a visão dele mudou totalmente. Então, momentos críticos como esse, por exemplo, a pessoa tá distante, ou então aconteceu alguma coisa muito ruim com a pessoa, são momentos importantes pra aproximar ou desaproximar de vez pessoas, assim, né? Eu quero comentar também aqui um versículo da Bíblia que a gente pegou no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em relação a esse versículo, tenho uma ideia um pouco diferente, não sei da de vocês. Porque se eu fosse interpretar esse versículo com a ideologia de amigo do mundo, ser amigo das pessoas que não são evangélicas, eu acredito que eu teria que ter o mesmo pensamento de aquele versículo: comerá o pão com suor do teu rosto, passar o pão no rosto e fazer a refeição com esse suor. Porque quando fala amigo do mundo, não é dizer que a gente não precisa, não pode ter amigos que não sejam no meio evangélico. Mas sim, não se envolver com os meios, se influenciar com as coisas que ele faz. Porque claro que os amigos que não são evangélicos, ele vai ter os meios deles que são mais fortes de se influenciar que muitos outros meios. Por exemplo, a gente vai ter amigos que vai amar muito mais que a gente festa e outras coisas, bebidas, drogas, sei lá. E isso aí é o que vai distinguir a amizade do mundo. É se envolver com as práticas que as pessoas que estão no mundo praticam. Sobre esse versículo, eu realmente não acho que seria legal levar ao pé da letra, porque eu teria amigos que não são cristãos, que não são cristãos, e de boa, e não acho que eu sou um condenado por causa disso. Acho que não é um problema. E também, essa amizade é uma forma de evangelizar e de mostrar a diferença. Eu concordo com o Thiago que a interpretação correta desse versículo deve ser relacionada de fato às práticas. Mas a gente realmente vê muitas pessoas utilizando esse versículo para argumentar de, você não precisa ter relação com pessoas do mundo e tal. Eu, por exemplo, quando eu comecei a andar de skate, as únicas pessoas que andavam de skate aqui na minha cidade não eram cristãs. E não era por causa disso que eu deixei de andar de skate por causa deles. Mas ainda, eu sei sim. Sempre é mal visto por alguém, né? É verdade. Família, o neto mesmo. Também que era amigo de pessoas da Cracolândia. Mas quando o pessoal começou, passava, né? E via que ele falava assim, não fuma crack, não. Eu queria saber se o neto era apenas um carteirinho, né? Na verdade. Porque, assim, tem uma coisa que tá entrando em confusão no programa, que a gente tá aqui, a gente conhece um outro, mas acho que quem não tá por dentro aqui se ligou que tem a voz de dois netos. Então, tem neto apresentador e tem neto visitante. Carol tá falando de neto visitante. Essa questão de ter amizade com pessoas do mundo e ser influenciado e tal, tem uma frase, que é um ditado, que diz: me diga quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Velho, eu não concordo, porque já tive várias situações, assim, de viver o não concordar. Como eu tive várias amigas que, deixa eu ver um termo bom pra usar isso. Meninas que não tinham uma boa conduta vista pra sociedade, ou meninos que fumavam drogas. Já tive até um amigo que cometeu um assassinato também. Então, pessoas assim que o Senhor colocou na minha vida pra que eu pudesse influenciar esse tipo de gente. E eu não era influenciada de jeito nenhum. Eu jamais mudei o meu pensamento andando com esse tipo de gente. Então, pra mim, esse ditado tá totalmente errado, porque eu não era assim como eles eram, apesar de andar com eles. Aí agora fica aquela questão. Assim, né? Se coloque agora no lugar de uma mãe, você sendo a mãe, e se coloque agora, você tem um filho, você liberaria facilmente ele ter amizade com pessoas de condutas errôneas? Se eu soubesse que meu filho não é facilmente influenciado pelas pessoas, sim. Agora, se eu tiver em mente que meu filho... O difícil é que você nunca sabe. O difícil é que você nunca sabe, porque ninguém sabe o que aguarda um filho. Eu não acredito também que vai de criação. Princesa, o Garão, em relação a isso, eu tenho um exemplo bem legal pra gente citar. Por exemplo, Jesus, quando tava conversando com uma prostituta, a galera ironizou ele. Jesus, quando foi almoçar, sei lá, jantar na casa do cobrador de impostos, todo mundo, Jesus, o que que esse cara tá fazendo aí? Então, ele também sofreu um pouco desse preconceito da sociedade. Eu acredito que o que importa não é com quem você tá andando, e muitas vezes o que você tá fazendo. É o objetivo objetivo que você tá fazendo aqui. É a intenção, né? É a intenção. Só que aí, Thiago, sabe o que acaba confundindo a gente? Porque entra em contato com aquele versículo que diz escândalo, entendeu? Aí o povo tá se escandalizando por uma coisa que não deveria se escandalizar. Aí o que que passa na nossa cabeça? A gente tá pecando? O que que a gente tá fazendo? É errado, realmente? O que vale é a intenção? Uma vez eu vi uma pregação interessante. O pregador falou que quando você Mas olha... Mas a Bíblia fala pra não sentar na roda dos escarnecedores, né? Mas é um pouco então, diferente. Sentar é compartilhar pra mim. Compartilhar, sentar é aquilo que eu tava te dizendo, é conviver com aquelas práticas. Mas se você tem um amigo que é usuário de drogas, você tá convivendo. Você pode não tá praticando as mesmas coisas, mas você tá naquele meio. Eu vou dar um exemplo em relação à galera que andava de skate. Eu ando de skate, amo muito todos eles. Eu ando de skate quando é de boa. Depois do skate, os caras vão beber cerveja, esse tipo de coisa assim. Eu comungo com ele o momento da prática do esporte e o momento de que eles estão bebendo lá, eu não comungo, entendeu? Mas se eu estiver passando na rua, eles estiver lá bebendo e tal, eu vou, falo com eles, cumprimento e tal, sem nenhum, porque assim, eu não fiz amizade, aí eu falo, né? Porque o Thiago falou essa questão da intenção. Eu não fiz amizade na intenção de ganhá-los para Jesus. Eu fui na intenção de, pô, é uma galera que anda de skate, eu quero andar junto com esse pessoal porque eu posso aprender as manobras, etc e tal. E o exemplo que você dá também é consequência. E tem a questão aí, indiretamente, óbvio, né? Já convidei os caras para ir pra igreja várias vezes, já toquei em assuntos assim, relacionados à religião e tal, mas não é de maneira nenhuma assim, posição e tal, tipo de coisa assim. Entendeu? Porque você tem que ser um amigo, fazer só por amigo mesmo, entendeu? Porque assim, muitas das vezes eu não vou chegar pro cara e falar assim, vamos na igreja, e o cara vai e aceita, não. Muitas vezes o cara tá passando por uma situação difícil, eu vou lá, fico com ele naquele momento, tá ligado? Naquele momento ali eu dou uma palavra de conforto que não precisa necessariamente envolver Deus, e ele fala, poxa, de todos meus amigos, o único que ficou comigo aqui foi ele, entendeu? Aí nesse momento aí você tem uma credibilidade. Essa credibilidade toda aí. E pô, ele vai estar sempre lembrando, pô, esse cara é cristão. Independente da, tem rola disso. Independente da intenção do cristão, o que vai influenciar nele, ele a fazer discípulos, é o comportamento. Porque a partir do momento que ele tem um bom comportamento, independente do meio onde ele está convivendo, que ele está passeando, sei lá, se divertindo, até na prática de um esporte, de um futebol, ele vai mostrar aquela diferença. E aquela diferença é aquilo que já vi muitos pregadores falando, pra gente evangelizar, se possível, usar a palavra. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. No próximo bloco aqui, a gente quer estar falando também, dando alguns depoimentos, lembrando de amigos que a gente já teve e que teve uma amizade muito boa. Em determinado momento da nossa vida, a gente considerou ele como um dos mais chegados, assim, e o tempo foi passando. Esses amigos deixou essa intensidade de amizade e a gente quer trazer um pouco de uma homenagem, né, para esses amigos aqui. Eu quero até começar falando dos meus amigos. Questão ética, não tá falando nome. Eu tive um amigo na minha primeiro e segundo ano, ou foi oitavo e primeiro ano. E, pô, velho, era um amigo, assim, muito, muito brother mesmo. Ele era da religião católica e junto na sala de aula eu tinha o meu primo, que ele era testemunho de Jeová, eu era cristão protestante, ele era católico, e sempre tinha uma professora que ela ficava conversando com a gente sobre a questão de religião e tal, e a gente tinha aquele laço de amizade muito forte, assim. Só que aí ele foi pra uma outra cidade e eu acho que talvez seja um pouco por causa de mim mesmo. Eu não alimentei muito essa amizade, mas todas as vezes que eu lembro dele, velho, eu lembro com muito carinho dos momentos de diversão que a gente tinha. Ele era um cara muito engraçado. Às vezes, quando terminava a educação física, a gente ficava conversando horas e horas e eu morria. Tem coisa que até hoje eu faço por causa desse cara, que ele me ensinou várias coisas, assim, legais, através de situações bastante engraçadas, assim. E fica aí essa minha homenagem pra ele. Se ele estiver escutando, ele vai saber que é ele, e um grande abraço. Que talvez um dia a gente possa se reencontrar, somente lembrar das velhas resenhas. Tudo está demais, sem preocupação. Eu tenho o mundo inteiro na palma da minha mão. Tudo está perfeito, a achando seu lugar. Do rosto esse sorriso não consigo tirar. A vida é uma canção, ter alguém cantando junto é muito bom. Tem um amigo também que ele era brother mesmo, a gente saía junto. Ele não era cristão, também não tinha uma religião muito, sei lá, ele não conceituava nenhuma religião, mas ele acredita ser católico. A gente era brother, ele chegou pra igreja algumas vezes e era divertida nossa amizade, tirada poeta, fazia um monte de coisa assim. Mas teve uma vez ele mudou de cidade, ele chegou a vir aqui ainda umas 3 vezes visitar a gente. Mas aí eu comecei a prestar atenção como a vida começa a desfazer até lá de amizade, o tempo. Eu lembro uma vez um professor tava falando que o tempo destrói até pedra de mármore, imagina nosso coração sedento. Mas eu parei para meditar isso aí, porque a última vez que ele esteve em Santo Estevão, eu não pude dar a ele uma certa atenção que ele merecia, por conta do trabalho, dos estudos. E eu vi que ele ficou bastante triste, porque ele veio buscar uma amizade que a gente tinha antigo, sair se divertir lá. E o tempo, as coisas que foi acontecendo no decorrer do tempo, não permitiu isso. Então, eu acredito que o tempo ele é fundamental para a gente criar uma amizade. O tempo vai ajudar muito e também o tempo pode ser um vilão pra exterminar uma amizade. Eu queria falar do meu amigo, do meu cavalo agro do jogo Shadow of Colossus, que ele tava sempre comigo, sempre foi o meu animal favorito, tava sempre comigo em cada aventura que eu passava. A cada colosso que aparecia, ele nunca fugiu. Até que chegou uma parte que... Tem uma parte... Não foi mal pra isso. Ele sempre foi corajoso. Não fale que ele é Não fale que ele é problema de computador, porque isso vai magoar ele muito. Então, ele tava sempre comigo, até que um dia ele quebrou a pata e tive que abandonar ele, mas tudo bem. Passando sério, eu tive um amigo um tempo atrás que ele foi por muito tempo meu único amigo, que eu conversava diariamente e tal. E foi ele que me influenciou um pouco a mexer em coisas de computador, esse tipo de coisa. E hoje, atualmente, ele é um otário e isso me deixa muito triste. Meu Deus, que isso, louco! Ele mudou muito, velho. E hoje ele é um otário. Eu entendo. Espero que não esteja vendo isso. Mas ainda vou ouvir porque não dá. Então, se você é um otário, fala que é um otário. A cara você vai servir pra muito, então. Tinha amigo no primeiro e segundo ano que a gente manteve contato durante todo esse tempo, durante 3 anos. Mas depois que o colégio acabou, a gente perdeu mais contato, ele também entrou no exército. Mas considero muito, muito. Ele muito. Puxou tua ficha na polícia. Ele acabou se afastando. Pô. Agora é sem resenha, então. Ele faz muita falta de poder voltar a manter esse contato com ele, apesar da distância. Então eu tô aqui. Se estiver ouvindo, tem que botar a música. Tem que botar a música de declaração de amor aí. Nosso amor morreu, meu anjo, nosso amor morreu. Acabou, acabou. Nosso amor morreu, meu anjo, nosso amor morreu. Acabou. Silence! Eu tive várias amigas, eu acho que existem melhores amigos que marcam a sua vida. E a despedida é sempre a mesma. Eu nunca vou deixar de ser seu amigo, mas na verdade não tem como não deixar. Porque chega uma nova fase, chega um novo tempo. E você acaba se afastando daquelas pessoas. Porque às vezes seu ideal muda e você já não se identifica tanto. Uma amizade que marcou minha vida foi a Santo Estevão. Quando eu comecei a descobrir os jogos, videogame e tal. Que eu jogava muito quando no LM tinha a casa de jogos. Eu fui lá muita aula pra jogar. Eu já passava o dia todo, às vezes, a tarde toda jogando com o pessoal. E tinha um amigo que já não está mais entre nós, que ele sempre jogava comigo, me incentivava, conversava sobre videogame e disse que um dia eu ia ser a melhor jogadora de Santo Estevão. Eu não sou ainda, mas um dia se eu conseguir jogar e for muito bem, vai em homenagem a ele. Falou que ele esteja. Lembrou da casa de jogos da LM, lembrei de outro amigo que estudou comigo da primeira até a sexta série. Que a gente vivia no LM jogando também, jogava bastante Counter-Strike e a gente acabou perdendo o contato. Hoje eu vejo ele na rua, ele não mora longe, mas é como se a gente não se conhecesse mais. Eu também tenho outro amigo que também tinha uma lan house no LM que... É o mesmo. E ia falar que é o mesmo de Carol, que ele também ele é uma ótima pessoa, ele me influenciou a tentar começar a tocar violão, porque ele tocava sempre violão. Não, não mesmo. Então, o meu morreu. E o meu também morreu. Ah, ah, então. Não morri, sério. Tira sua pai da idade, que ele ainda nos ajuda. É, realmente. No dia que eu soube que ele morreu, eu realmente fiquei muito triste. Eu acho que eu nunca chorei por causa de uma morte de uma pessoa assim, que nasceu na minha família. E é isso. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Parece que contra ele, já falou um pouco sobre os filmes, né? Existem vários filmes que retratam o lado de amizade, não sei amizade de namoro, mas amizade inocente, amizade pura. E eu queria trazer um quadro aqui pra galera, pra eles falarem qual filme eles... Mas geralmente esses filmes de amizade, cara, acaba rolando namoro no final. Não, não acaba. Acaba. Eu tenho entre dois meninos? Não, se não, for falar de filme, eu vou falar aqui. É um filme que não tem nada a ver com amizade, mas eu admiro eles, né? Admiro mesmo, é Velozes e Furiosos. Aqueles caras, eles são unidos demais, né? Os caras pensam junto. Pensa. Tem que destruir. Pensa. Um filme de amizade que eu acho, pô, velho, muito massa mesmo, é o Menino do Pijama Listrado, que é Rob, e eu esqueci o nome do outro menino, que eu acho que o símbolo da amizade que ressaltaram no filme é de você tentar passar que a situação, mesmo estando ruim, você cria um novo cenário, uma situação ruim, para o seu amigo se sentir melhor. E naquele filme passa essa mensagem, é uma forma muito bonita. Agora, um filme que enquadraria a minha amizade com um dos meus amigos, com o Netinho, com o Neto, é Os Batutinhos, velho. Eu acho muito massa. Que tinha aquela coisa de menina. Mas tinha uma menina que era infiltrada no grupo dos meninos do Batutinhas. E eu me senti dessa forma, porque eu tinha muitos amigos, eu tive poucas amigas, por não gostar das coisas que elas gostavam. Então eu acabava tendo amigos meninos, então eu me sentia como no filme Batutinhas. Eu já é muito legal isso, a questão da amizade passada pelo filme. E vocês, meninos, vocês acham que vocês se enquadram em alguma história de filme? História. De amizade? Eu acho parecido bastante com o Van Damme, velho. Tiago, só cresceu destruidor. Como assim? Fala, Neto, alguma coisa? Assim, eu não tenho assim um filme que seja um modelo. Mas se eu pudesse escolher um modelo de filme, eu escolheria ser amigo de Jim ou Sandy Sobrenatural. Porque eu acho muito legal aqueles caras, tá ligado? Amigos que vai pra lugares diferentes, tipo o Jim do Inferno. A estrada até aqui. Sam! Carry on my wayward son. Tem que prometer não tentar me trazer de volta. Na minha opinião, o melhor filme que retrata a amizade é o filme Toy Story. Porque eu sou no mesmo estado de amizade. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. É o filme Toy Story, que realmente é um filme que marcou. Eu vou ser minha infância, porque quando saiu, era das crianças que eu já sou. E daquela musiquinha também. Amigo, estou aqui. Aquela música é sensacional. Que provavelmente vai entrar na personagem desse aqui. Nessa última parte do programa, a gente selecionou uma coisa bem legal pra gente estar comentando aqui, que são os tipos de amigos. Nessa parte do programa, a gente selecionou aqui pra falar sobre os tipos de amigos. A gente vai comentar e dar risada sobre alguns tipos de amigos aqui. Eu quero que vocês escolham alguns amigos aqui, né? Pra gente estar falando sobre ele. É, eu tenho uma homenagem a fazer amigo anual, que é Zé, Noemi, Miley. São três amigos que morou aqui por um tempo e agora só vem aqui visitar a gente. E são bem divertidos quando eles estão aqui, vêm aqui. A sensação que dá é que algum dia eles vão morar aqui de novo e que a amizade que tá rompida por conta da distância volte a, sei lá, a conviver juntos de novo. Amigo Cocô. Vou dar um exemplo de amigo cocó. Meu irmão, por exemplo, é um amigo cocó. Carol é um amigo. Meu irmão é do tipo que cola teu dedo com super bom, a gente acorda com um copo de água na cara, te joga em cima da cama. Eu nunca fiz uma parada dessa. Não, mas eu fiz essa vergonha, né, Carol? Na rua, muita vergonha. Como, por exemplo, falar que eu fazia vida na matriz. Quando era craque, teu irmão colar teu cabelo, passa super bom no cabelo. Não, aí é mole. É amigo mole. Aí é mole da parte dele. Eu quero falar de um tipo de amigo também aqui, que é aquele amigo que gosta de coisas que você gosta de fazer e que são bem particular, assim, por exemplo. Eu quero fazer nesse momento uma homenagem ao meu brother Júnior, meu amigo, meu melhor amigo. Porque Júnior é o cara, véio, que ele topa fazer coisas assim, sabe? Coisa diferente. Por exemplo, assim, ele do nada, vamos aprender a jogar malabarismo, tá ligado? Eu vou lá e faço uma invenção e ele se envolve também, que nem eu fiz a Argan. Então, amigo de projetos, de coisa assim, de que eu achei na internet, vamos fazer junto, entendeu? Ele é um amigo que tá sempre nesse momento assim, e além disso, ele é um amigo... eu fico como? Ele é amigo que tá sempre junto, desse jeito assim, várias outras coisas também, mas isso é uma das coisas que mais chama a atenção, e eu sempre bolo viagens, tipo, daqui a 10 anos a gente vai fazer isso, daqui a 5 anos a gente vai fazer isso, daqui a lá e tal. É bem legal. Eu já ia preocupar nesse ponto, é o amigo de dividir sonho, né? Tem uns amigos que você sempre fica fazendo projeto. Eu tenho amigos que eu faço projeto desde pequeno, como Sara não, como Atanael, que quando eu venho ser netinho mesmo, a gente faz plano desde pequeno de comprar uma casa e trabalhar e juntar uma galera e morar com o povo, de independência. É um sonho tão... A gente até botou no papel o que a gente tem que fazer, lojas que a gente vai criar pra poder ganhar dinheiro. Então, amigo de sonho, amigo que compartilha seu sonho, mesmo que seu sonho seja uma coisa meio que impossível, não esteja dentro da probabilidade de acontecer, mas que mesmo assim participa com um olhar otimista quanto ao resultado. Ah, um tipo de amigo é... Como se meu nome, Emo. Não. Um tipo de amigo é encorajador, que tá sempre te dando coragem pra coisas que você não consegue fazer. Tipo, você tá andando na rua, aí ele... Não, você tá jogando lá com ele. Aí você vai e vira pra ele. Ó, aquela menina é bonitinha. Ele fala, fulano, vem cá rapidinho. Amigo cocô. Eu adoro esse tipo de amigo. Cara, isso aí é encorajador, mas esse tipo de amigo te ajuda muito a enfrentar seus medos. Olha só. O Lucas acabou de falar de um amigo que armou ele com alguém, tá vendo? Não falei que não. Eu dei um exemplo. Eu entendi. Safadinho. Eu entendi isso aí, Dino. Não é isso, né? Entendi também. Eu quero falar do amigo cabo. Amigo cabo. Acho não. É porque ninguém conhece cabo aí, mas cabo é o tipo de amigo que você pode contar pra qualquer eventualidade que ele tá presente. Inclusive, qualquer dia eu vou trazer cabo aqui no pódio, que não pode tudo, podcast, porque cabo é cabo. Muito obrigado, amigo, pro que precisar, tamo aí. São muitos que se emocionam só de te ouvir, daquele jeito humildão que todo mundo te entende. Valeu, gente que é da gente, tamo aí porque der. Que é pra essas coisas mesmo. Valeu, amigo, pra te ouvir, que é pra aí, ó. Mesmo. Verdade, nós conseguimos. Coisa mesmo. Oh, amigo. Irmão, pode crer. Que é pra essas coisas mesmo. Pessoal, nosso programa vai ficando por aqui e a gente vai fazer um aprendiz especial. A gente vai falar o que a gente aprendeu no programa de hoje e vai mandar um abraço no nome de pessoas que a gente gostaria de homenagear. Eu aprendi hoje que um amigo nunca é demais. Eu aprendi hoje que dois amigos nunca são demais. Eu quero mandar uma homenagem a Niles, meu primo, que eu gosto muito. Quero mandar uma homenagem também a Ramon, meu colega da universidade, que ele tá sempre acompanhando o programa. E em breve, com certeza, ele vai estar fazendo um especial junto com a gente. Eu tenho que falar também, né, Neto? Eu falar que um amigo nunca é demais. Mas eu quero também mandar um abraço pra meu amigo Reito, que é o amigo Purão, fala Purão Trator. Quero mandar um abraço pra meu amigo Amaury, Nai, Tony. Pode continuar falando, produção? Não, tá bom, tá bom. Não, deixa eu falar. Tá bom, Nai, Tony, Cabo. E também tem minha amiga Sara, que é uma amiga de vez em quando. Paula. Tá bom. Eu aprendi hoje que nós devemos cultivar amizades, porque no futuro elas vão ser sempre boas, até pra contar histórias. e lembrar de coisas. E eu queria mandar um abraço para meu primo Enos, que já participou do podcast daqui da gente. Um abraço para um primo meu de outra cidade, Rio de Janeiro, que faz um tempo que eu só falo com ele, o nome dele é Diogo. E um abraço pro meu cavalo de... meu cavalo de... da Ninja Fizero, o Crime Time, é bom, é só isso. Então, eu aprendi hoje que se a gente quiser, nem a distância, faz com que a amizade acabe. Eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos e quem é, sabe. Não precisa dar dando nome, né? Thiago. Eu... Cara, manda um abraço pra mim, que tu já me menosprezou hoje, dizendo que Neto é teu melhor amigo. Que não, que, gente. Senão ele fica triste, cara. Aprendi dessa manhã. Agora pra fazer a média. Aprendi dessa manhã. Aprendi que amizade é relacionamento. Se cair na mesmice, acaba, né? É bom sempre que você tá não, cultivando. Carol, você tá errado. A amizade é igual do de é igual um pé higiênico. Diminui a cada cagada. É melhor essa definição. A minha voz é educada. Mas assim, se for mandar um salve, eu queria mandar. Não dá pra mandar pra quem já tá aqui, porque são meus amigos, meus ressaltando, Netinho, Neto, Thiago, Lucas. E mandar um salve pro meu amigo Tony e pro meu amigo Atanael Filho, que não é um amigo de todas as horas, mas é um amigo da hora necessária. Eu queria mandar um abraço pra todos eles. Eu quero também dar um abraço pra Geise, pra Geisiane, pra Julie e pra Laís, que deu um apoio muito sensacional, logo quando eu tava falando sobre fazer podcast e tal. Salve pra todos vocês. Galerinha, a gente vai ficando... Não, pera. Então, vamos voltar. Mesmo sendo convidado. Até bem-vindo. Galerinha, eu sei que o programa de hoje foi meio chato, mas se você quiser deixar algum comentário, você quiser deixar uma homenagem a algum amigo seu aqui, deixe seu comentário sempre pra ajudar a melhorar o programa e tal. E também falar que a partir de hoje a gente vai estar divulgando o nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Lucas? @osnadores_ E se você não tá ouvindo esse programa do nosso site, qual é o nosso blog, Thiagão? osleadores.blogspot.com.br. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, entrar em contato, deixando alguma crítica, alguma sugestão, é só mandar para podcastdoslenhadores@gmail.com. Que a reflexão esteja convosco. Como vai? Eu te digo, seja bem-vindo na banca dos amigos de Jesus Cristo, grande amigo, poderoso Yeshua Sutá. Foi ele que me ensinou o verdadeiro valor de uma grande amizade. Quando eu li no livro de Provérbios 17:17, que diz assim: Trutão, em todo tempo amo amigo e na angústia, sofrimento, nasci um irmão, né não?